poeta pinta em versos caminhos pro sonhador. Eu, um sonhador, confesso, pinto verso em qualquer cor. Na paisagem da estrada, na estiagem, na invernada, a mensagem é amor. Vou varrer a tristeza do meu peito, vou fazer tudo com jeito pra minha alegria voltar. Eu sei, no mundo ninguém é perfeito, mas sei que tenho o direito de um grande amor encontrar. Vou correr no compasso do meu tempo, mandar a ilusão sumir no vento, cantar a canção do sonhador. Vou procurar a paisagem mais bela e pintar na minha aquarela uma bela mensagem de amor. Sou como um poeta versejando seu destino, na tela da vida pinto o sonho em qualquer cor. Sou um mensageiro do amor, sou peregrino, vou como um menino procurando a minha flor. Eu sou mensageiro do amor, eu sou. Eu sou mensageiro do amor, eu sou. Eu sou mensageiro. A tristeza do meu peito, vou fazer tudo com jeito pra minha alegria voltar. Eu sei, no mundo ninguém é perfeito, mas sei que tenho o direito de um grande amor encontrar. Vou correr no compasso do meu tempo, mandar a ilusão sumir no vento, cantar a canção do sonhador. Vou procurar a paisagem mais bela e pintar na minha aquarela uma bela mensagem de amor. Sou como um poeta versejando seu destino, na tela da vida pinto o sonho em qualquer cor. Sou um mensageiro do amor, sou peregrino, vou como um menino procurando a minha flor. Eu sou mensageiro do amor, eu sou. Eu sou mensageiro do amor, eu sou. Eu sou mensageiro.